se nós trabalhamos dentro da lei, se nós buscamos a evolução, tanto de um lado quanto do outro, tem que se fazer aquilo que é certo. Tem. E não se pode compactuar com aquilo que é errado. Ah, é. Tá certo? Porque quem vai ser prejudicado? Pessoa. Quem é que vai ser cobrado perante a lei? Nossa. É o médium? O médium também vai. Ah. Mas é aí onde você tem as fragilidades da casa. A casa acaba ficando frágil. Uhum. Quando você se corrompe a esse tipo de coisa. Quando você se presta a fazer esse tipo de coisa. Você entendeu? Sim. Então, uma pessoa que não pratica, que não leva, não tem uma conduta adequada dentro de uma casa, uhum, ou fora da casa, é isso. Você vai chamar, você vai orientar. Não é? É. O mentor vai ser orientado. Mas todo mundo tem um livre-arbítrio. Sim. Cada um segue aquilo que quer. É. Não é? Sim, senhor. E aquele que segue aquilo que não está estabelecido aqui dentro, uhum, não vai ficar aqui dentro. Já entendeu? Sim, claro. Uhum. Certo? Até porque quem vem aqui tem que se submeter ao que está aqui. Tem. Se o senhor vem buscar ajuda, não interessa o que eu sou, como eu falo ou como eu penso. É. Tá certo? Porque eu sou o que eu sou. Pouco me importa o que o senhor acha de mim. Ah lá. Certo? Isso. Eu falo o que eu tenho que falar, eu falo a verdade, todo mundo aqui que está presente sabe disso, né? É. Fala a verdade. E tem quem gosta, não é? Precisa. Porque sabe que vai sentar aqui, vai ouvir a verdade, porque eu não vou enganar ninguém. Porque eu não tô aqui pra enganar ninguém, perder meu tempo. Ah lá. Tá certo? Sim. Um ser humano porcaria aqui que vem buscar palavra bonita. Ai. Tá certo? Eu tô aqui pra fazer o que eu tenho que fazer. Porque como eu disse pro senhor, eu sou um executor. É. Tá certo? Sim. Então eu vou executar aquilo que me pede, se tiver merecimento. Ah lá. Então eu venho aqui para fornecer algum tipo de auxílio. E quem vai sentar aqui na minha frente e vai me julgar bem ou mal, dane-se, pouco me importa. Tô cagando. Isso. Entendeu? Tá claro? Sim, sim, senhor. Então, é isso. É o que o senhor falou logo aqui no início. É. As pessoas, infelizmente o ser humano é assim, ele julga alguém por uma fotografia. Não é? Naquele instante, eu tô sentado na sua frente, você é assim, você... Ele é o Exu, ele fuma, ele fala palavrão. É. Claro que eu falo. Fala. Eu falo porque eu sou assim. Eu tenho vergonha de ser assim? Claro que eu não tenho vergonha. Não. Porque se eu tivesse vergonha, eu não estaria aqui. Não. Falando desse jeito. É. Não é? Sim. Então, quem tá aqui, sentado na minha frente, vai se submeter. Quem gostar, vai voltar. Quem não gostar, foda-se. Pouco me importa. Tá certo. Oi, oi, Oxalá. Quem mandou eu pedir? Quem mandou me implorar? Foi, foi, Oxalá. Quem mandou eu pedir? Quem mandou me implorar? Que as santas almas viessem me ajudar. Senhor Sete Encruzilhadas, antes o seu capa preta falou sobre um tal de um transe que se vive quando passa para o mundo espiritual em determinada condição. O senhor viveu esse transe, senhor, também? Sim. Também. Também. E como é que é? Como é que é o estado de uma pessoa nesse transe? Ele esquece quem que ele é, ele fica fazendo tudo que os outros mandam? Perdido. Isso que ele disse. Perdido. Tá perdido. Uhum. Você não sabe aonde você está, uhum, o que você vai fazer, uhum, como vai fazer. Você está perdido. Tá certo. E sozinho. Nossa. É dessa forma. Ixi. E sendo maltratado toda hora. Perdido, sim, sozinho, sendo maltratado. E sendo maltratado. Sim. E aquele ódio crescendo e vocês então querendo encontrar um jeito de dar a volta por cima. Sair daquele estado. Saindo. Daquele estado. Entendi. Ah, Até porque quando você fala em escravizar, isso é utilizar a energia espiritual desse espírito refém de uma forma completa. Olha. E se o escravo não vai trabalhar. Se o Kiumba tiver que te usar para fazer mal para alguém, você acha que é ele que vai? Se eu supostamente tivesse que lhe fazer mal, você acha que eu vou pessoalmente ou mando alguém? Ah. Vou lá fazer o trabalho sujo. Você manda alguém que não tem consciência. Ah, porque se você tem consciência, você não vai. Não vai. Porque mais cedo ou mais tarde, vocês usam... Escuta falar que na Terra a casa cai. A casa cai. Então, a casa cai, gera mais ódio, gera ira, gera revolta e gera vingança. Porque a lei é para todos. Isso não quer dizer que o astral inferior cumpra a lei. Existem lugares no astral onde não se cumpre lei. Não cumpre lei. O senhor acha que aqui em Banda cumpre a lei maior? Algumas facções espirituais cumprem a lei? Não, não cumpre. Por isso que você tem o mais e o menos. Tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Senão não tinha necessidade de ter toda essa arquitetura complexa no astral, se tudo funcionasse fácil assim. Entendi. O senhor usou duas palavras que às vezes as pessoas não conhecem, ou se conhecem, não conhecem do jeito que o senhor usou. Porque muita gente fala assim, Kiumba. Kiumba é só um Egum melhorado que está disposto a fazer o mal. Tem muita gente que vê assim. E outra gente já fala, não, Kiumba é mago negro já. Já tem já um... Como é que é isso, seu capa preta? Vou usar a linguagem daqui. Isso. Um Kiumba? É. O Kiumba, ele é inteligente, sim. Quem falou pro senhor que é Egum melhorado? Não, ele sabe o que tá fazendo, ele tem foco, ele é pago para fazer determinado serviço. Nossa. Você não tem Kimbanda? Se você tem Kimbanda, você fala com quem lá? Com o Exu de lei? Não entendo, seu capa preto. É uma outra palavra que eu gostaria que o senhor explicasse. Kimbanda, Kimbanda é uma religião? É uma religião? Você Kimbanda? Não tem Umbanda? Não tem a Kimbanda? Tem a Umbanda e tem a Kimbanda, entendi. Aham. E... Se você for contratar o serviço da Kimbanda, você vai estar contratando quem para executar ele? Seja lá. Agora, você contratar a Kimbanda, você contrata para aquilo que você quer. Você pode contratar também para resolver um problema. Por bem. Seja por uma boa causa. Ah, entendi. Nunca por bem. Uma boa causa. Pode ser bem, depende da forma que você enxerga. Tá. O que é bem. É. Então, seu cara. Você contrata, você vai achar. Você vai lá falar com. Com que tipo de espírito lá na Kimbanda? Kiumba? Um Kiumba lá, você acha que vai conversar com um burro? Não. Ele é um espírito inteligente que atua no seu. Que tem seu campo de atuação. É. E alguns, por opção, é o campo astral baixo. Tá certo. Então, senão você precisava de guardião pra quê aqui? Você tá achando que eu venho guardar o quê? Se eu tô aqui nessa casa, eu sou o guardião da casa, como é Exu o guardião? Sim, sim, sim. Então você vai ter um trabalho na casa. Então eu sou o guardião, eu guardo. Eu guardo contra quem? Contra a natureza? Contra aqui a mata? Tem que ter investida de algum lugar sobre alguma coisa. Inteligente. Investida. Lógico. Inteligente. Não ia se formar espíritos inteligentes como nós para tratar com burro. É. Até porque você veio de lá. Aí volta o assunto e fala do livre-arbítrio. Você é no astral aquilo que você busca ser. E não tem, você nunca viu ninguém que na sua, na esfera terrestre você chama de mal e a pessoa quer ser mal? Não tem. Ele também pode ter a opção de querer ser, pode. E agir no lado negro, digamos assim, ou no lado inferior, ou no lado negativo. É. Mas ele pode mudar. Pode. Mas ele pode estar momentaneamente servindo essas forças. É. Você, depois que se sobressai, você escolhe a quem servir. Oh. Você pode escolher. Dentro do regimento dos guardiões, para baixo. Você escolhe o que fazer. Para baixo ou para cima. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio ninguém interfere. Para dar um exemplo mais claro, se eu tornar uma meta, eu, Exu Capa Preta, de passar para outro lado, se eu posso buscar isso e conseguir... Como já tive convite para fazer parte do outro lado, não quero. O outro lado é se tornar, por exemplo, um caboclo, um preto velho? A turma de lá. Tá. Não me interessa no que eu ia me transformar, porque não me interessa isso. Tá. Eu gosto do que eu sou. Tenho satisfação, porque desenvolvo um bom trabalho para a lei, sendo quem eu sou. Certo? Certo. Entendi. É assim que funciona. Porque você precisa ter a consciência... Uhum. Porque Exu serve para um monte de coisas, né? É. Pra ler, para guardar. Mas Exu é guardião. E se você precisar de guardião, é porque você pode sofrer investida de alguma coisa. Senão não tem razão. Não quer dizer que eu saio daqui. Eu vou embora daqui. Eu falei pro senhor que eu sou das matas. E eu vou pro meio do mato fazer o quê? Essa é a minha pergunta. Ficar lá olhando pra mata? A mata é perfeita. Né? É. O criador fez aí, o nosso criador, né? Isso. Veja que perfeito. Você tem que ter atuação. Tem que ter o que fazer. Tem que ter direcionamento. Eu não falei pra você que a gente resgata espírito? É. Isso é um trabalho. Eu não falei pra você que eu dou guarda aqui na minha casa? Na casa dele? É. Isso é outro trabalho nosso. Na casa dele quem? O seu Sete. O senhor dá guarda lá na casa do seu Sete? Não, tô falando aqui na nossa casa aqui. A casa é nossa, entendi. Casa do senhor e dele. Do seu Sete, tá certo. Nós não damos guarda aqui? Damos, sim, senhor. Eu só dou guarda. Se não acontece nada, se ninguém vai querer me infernizar o trabalho aqui, precisa de guarda pra quê? É, pra nada. Não vem aqui só pra fazer o quê? Passear? E se vier espírito bobinho também, não precisa de um Exu. Espírito bobinho, bater em porta de casa de terreiro? Difícil. Entendi. Espírito bobinho, quando vê nós, corre. Ou se ajoelha. A investida aqui é pesada, moço. A investida do astral é pesada. Então, se você tem algo que funciona certo, o astral negativo vai investir contra. Por que não? Ah. Por que não? São vários fatores que contam em relação a isso. Seu Sete. Falei um deles. Sim. O que é mais fácil, trabalhar na luz ou na escuridão? Existe aquele que se incomoda com a luz. Ah. Não é? Sim. Uma casa, uma boa casa para ela se manter e se manter firme por muitos e muitos anos, ela precisa estar bem guardada. Uhum. Tá certo? Porque, como meu amigo aqui disse, as investidas são muitas. É. Investidas pesadas daqueles que se incomodam com aquilo que está sendo feito, que está sendo praticado. Tá certo? Certo? Dentro da casa, aqui usando essa casa aqui como exemplo. Uhum. Tá certo? Uhum. Porque a luz incomoda aquele que não gosta da luz. Ai. Por diversos interesses, dos mais variados possíveis. Sim. Todo mundo gosta do seu trabalho? Não é não? Todo mundo gosta do que você faz? Não. E o senhor vai parar de fazer? Não vou. Não deve parar de fazer. O senhor não tem um guardião com o senhor aí? Sim. Confia nele que ele vai lhe proteger. Agora... Aquilo que você está fazendo, que é esse trabalho, o senhor pensa que a lei não sabe o que o senhor está fazendo? Ah. E a lei sabe. Está certo. Sabe. Então, mais proteção o senhor tem. E se for interessante que o seu trabalho continue para nós, é mais aliado que o senhor tem. Muito mais aliado. É importante que o senhor seja protegido. Sim. Não é? Sim, senhor. Porque é necessário quebrar esse paradigma que tem do Exu, né? Que todos eles são malditos. Exu não é maldito. Não é nada disso. Não. Então o senhor é um instrumento da lei? Graças a Deus. Então nós vamos deixar que o senhor caia? Não. Capa, peraí. Vamos arrumar um negócio melhor pro senhor aí. Melhor pro senhor, melhor pra nós. Tá entendendo? Sim. É assim que se faz a segurança. Nossa. Até pode ter espíritos que estejam investindo contra o seu trabalho. Entendi. E nós estamos aqui pra quê? A lei tá aqui pra quê? Se o senhor sai daqui e não consegue... terminar o seu trabalho, que vantagem que teve tudo isso aqui? Nada. Para mim é interessante que o seu trabalho continue. Sim. O Sete também, por quê? Não é o certo? O senhor não está fazendo certo? Sim, senhor. O senhor não falou que vai colocar não sei aonde é que eu estou falando, o que sim, ele está falando? Vou. Então é coisa boa. E várias pessoas vão estudar com os senhores. É coisa boa. É a divulgação, é a disseminação do conhecimento. Isso. E isso é bom? É. Não é? Sim. Todo espírito tem o seu valor. E parece que não, mas a gente não dá muito valor, mas um aliado numa hora difícil pode mudar toda a história. Agora o senhor chegou no ponto, né? Quanto mais o senhor é correto, quanto mais o senhor trabalha dentro da lei, mais aliado o senhor tem. Ao ponto de chegar, de alguém olhar o senhor de longe e falar que aquele eu não vou mexer não, mas eu não consigo. O astral inferior é inteligente, vai mexer com quem tá certo? Não. Nossa. Ele implanta, lembra que eu falei de plantar? Ele planta discórdia numa casa. Ele desvia um médium, ele faz uma outra casa, né? Faz para poder fazer a casa balançar. Ah. Mas se você condiciona a casa ao certo, mais difícil da casa balançar. Eita. Ao chegar ao ponto, não vamos mexer com eles não, vamos para outra. Porque às vezes para o astral inferior não é interessante fechar a casa, é interessante dominar, é mais legal. Nossa. Se você quer denegrir alguma coisa, se eu quero denegrir alguma coisa, eu sou o Exu, vou fechar aqui esse terreiro. É interessante, eu fechar um quiumba, eu vou fechar esse terreiro, ou se eu tiver oportunidade, eu vou tomar de conta? Nossa, é realmente... Porque se fizer mal pra 10 aqui, e fizer sacanagem com 10, são 10 a menos dentro desse ponto de força. Nossa. E assim você enfraquece a religião. Nossa, é verdade mesmo. Porque a morada do pai são várias. Uhum. Não é assim que vocês ensinam aí na Terra? Sim. Então, e também foi tudo feito para seu próprio proveito e glória. Sim. Não é assim que fala? A palavra lá... Bíblia, bonito, não é assim? Sim. E essa palavra é viva. Então se onde você puder, onde o astral inferior puder enfraquecer, ele enfraquece. E ele tem a sua mão suja em todas as religiões. Ah. Qual religião que não tem coisa errada, moço? Ah, vamos pra mim aí, se o senhor puder me dizer, uma que é tudo certinho. Não tem, tem falha, tem vestida do astral, é tudo igual. Nossa. Sem filtro. A palavra é viva, mas às vezes o coração é sujo. Sujo. Frágil. Frágil. Tentação. É a pessoa que fala, mas não faz. Pessoa que não tem resistência a certas coisas. É. Mas então quer dizer que eu não posso fraquejar? Pode. Mas se recupere logo. Se você tiver um corte na sua perna, ela não cicatriza? Então a natureza é perfeita. É. Então se você fraquejar, se conserte. Sim. Sacuda a poeira e vá em frente. E é assim que funciona. Tá certo. Quanto mais prático, mais fácil. Nossa. Então, esse coisa de aliado também funciona entre os Exus, né? Porque, por exemplo, se amanhã alguém falar assim, eu não quero mais que esse trabalho continue, manda uma demanda, ou os macumbas, sei lá o que que é, daí a hora que chega assim, o seu tiriri fala assim, bom, preciso da ajuda das matas, preciso conversar com o seu capa. Daí vai lá com o senhor já sabe quem que é. A pessoa fala, ah, vou ajudar. É, usando assim de uma forma simples... É. Para entendimento, a resposta é sim. Uhum. Mas eu tenho certeza do Exu de lei que ele é, para ele ter montado um trabalho desse para o senhor fazer, ele já montou toda a estrutura de segurança. Ele... Ah. O senhor está seguro. Tá certo. O que o senhor agrega são aliados. Não, entendi. Hã? Claro. Então você tem uma estrutura, o senhor faz tudo direitinho. Uhum. Então, vem uma reclamação do astral achando que o seu trabalho não é correto. Ele vai ser julgado? Vai. Vai. Mas se ele for correto? Eu conheço o seu trabalho. Sim. Só acho que eu vou depor contra o seu favor. Ah, entendi. A favor. Eu vou me impor a favor. Sim. Se ele não prestar, eu me imponho contra e chuto a bunda de quem tiver que chutar. Tá com todo respeito, tá? Tem que ser verdade. É só pra ser claro. Não, lógico. Se eu te ofender também, já me desculpa. Pode falar. Pode falar. Fica à vontade. Às vezes é o jeito da gente falar. Sim, não, mas tem que chutar a bunda mesmo. Quando que a gente fala de lei, a gente se inflama. É, né? Nossa. Ser aliado não significa ser amigo. É lá. Isso. Oh. Significa ser, ter interesses comuns. Comuns. Certo? Sim. Significa que todo mundo é amigo, todo mundo é bonzinho, vem aqui, não, eu vou te ajudar. É, e tem outra coisa. Você é bonzinho. É, não é assim, não. E que você saiba, o trabalho aqui... Em relação aos orixás, tronado ou não tronado, seja do jeito que for, é parceria. Né? E é para alguns espiritualistas, eles acham que eu estou aqui para virar eles depois. Não, são coisas diferentes. Estou para prestar trabalho. Qual é o meu trabalho? É segurança? Vou fazer a segurança. Porque a opção de ser um deles é minha. É liberdade, é o livre-arbítrio. Fui claro? Sim. Então eu tenho que prestar aqui a segurança. Sim. E para eu prestar a segurança, eu tenho que concordar com o que eles fazem também. Fala. Então é uma união das coisas. Não é, ah, você vai fazer a segurança ali. Não, não é minha obrigação, não. Não sou obrigado a nada. Nossa. Então se negocia as coisas. Não é porque eu estou aqui que eu tenho que... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se aqui o negócio desvirtuar, eu pego a minha capa, a minha bengala e vou embora. O que seria um exemplo de desvirtuar? Se o zelador do santo, que vocês chamam de pai de santo aqui, porque santo não precisa de pai. Né? O zelador de santo mudar a conduta dele, você vai ter enfraquecimento espiritual. Você acha que eu vou compactuar com sacanagem? Por Mas quê? O senhor não é o guardião dele? Guardião de coisa, eu sou o guardião da lei. Da lei, não dele. Dele também. Dele porque também. Ele tá dentro da lei. Sai fora da lei pra ver se eu não piso nele. Nossa. Você tem que ter palavra naquilo que você assume. Palavra. Se você assume uma responsabilidade, vai até o fim. E por que, que as coisas funcionam aqui nessa pequena casa? Ele cumpre aquilo que é passado para ele. Não é o intermediário? Sim, é o médium. Não, você é um médium, não é um intermediário? É, esse mesmo. O pai de santo é um médium que melhorou. Que que cumpriu etapas e virou um pai de santo. Ah, mas então o senhor está denegrindo? Não. Não. O zelador de santo é importantíssimo. E normalmente, por ele ser o encarnado, ele é o primeiro elo a ser atacado. Ah. Pode se corromper. E como se corrompe? De várias formas. Não vou citar elas aqui para não gerar polêmica. Lógico. Mas pode se corromper. E se corromper, você acha que a casa se sustenta? Como é que eu vou... Como é que se deu uma cobrança de uma coisa errada que fez, como é que eu vou dizer que eu vou proteger isso aqui? Ah... Tem que ajudar a fazer ele pagar ainda. Aí tá errado. Nossa... Pra isso o guardião serve, pra guardar, pra orientar. Não faça isso, meu filho. Não faça aquilo. Ah, tem um assunto assim, meu pai. Então faça assim que dá certo. Não faça assado. Se você entregou sua vida na mão da espiritualidade, siga a recomendação da espiritualidade. Fala. Não é a recomendação do vizinho, não é a recomendação do outro que falou, não. Aqui dentro tem que seguir a nossa recomendação. Então o zelador gerencia, a mediunidade se desenvolve, você chama os espíritos afins para desenvolver um trabalho e pronto. É assim que a banda toca. Agora, desvirtuou, pode errar? Então ele não pode errar? Pode errar. É. Erra, é orientado, conserta. Erra, orientado, conserta. Agora, se escolher um caminho diferente daquilo que foi proposto dentro do trabalho desde a fundação dessa casa, acabou o negócio. Nossa. É por isso que dentro de uma casa, é, você tem pessoas que vêm, que ficam, que trabalham uma vida inteira dentro de uma casa. Uhum. E você tem aquelas que vão embora. É. Elas vêm, ficam um tempo, depois elas se vão. Se vão. Por quê, moço? Porque tudo requer uma comunhão. E essa comunhão, essa parceria, quando ele diz, é uma parceria que não depende só do médium que está dentro, que está frequentando aquela casa. Essa parceria, ela depende daquela entidade, daquele guardião que está acompanhando aquele médium. E se não houver essa parceria, se não houver interesse comum, tá certo? Uhum. Então, não há realmente justificativa para se manter no lugar. Nossa. Então, quando você trabalha uma determinada linha, né, você tem uma determinada linha de trabalho, uhum, as pessoas e as entidades que acompanham essa pessoa, que muitas vezes são trazidas para serem colocadas na linha do médium, uhum, elas têm que seguir essa doutrina, aquilo que é estabelecido pela casa, pelo chefe da casa. Sim. Certo? Certo. O senhor acha que é fácil manter uma casa aberta? Nossa. Dessa forma? Não é, né? Sim, não é. Então, por isso que você tem muitas pessoas que entram, não concordam com determinados regimentos, uhum, ou a casa não concorda com determinada conduta daquele médium, uhum, e é por isso que ele se vai embora. Que coisa ruim não pode ficar, né, moço? Se nós trabalhamos dentro da lei, se nós buscamos a evolução, tanto de um lado quanto do outro, tem que se fazer aquilo que é certo. Tem. E não se pode compactuar com aquilo que é errado. Tá certo? Porque quem vai ser prejudicado? Pessoa. Quem é que vai ser cobrado perante a lei? Nossa. É o médium? O médium também vai. Mas é aí onde você tem as fragilidades da casa. A casa acaba ficando frágil. Uhum. Quando você se corrompe a esse tipo de coisa. Quando você se presta a fazer esse tipo de coisa. O senhor entendeu? Sim. Então, uma pessoa que não pratica, que não leva, não tem uma conduta adequada dentro de uma casa, uhum, ou fora da casa, é isso. Você vai chamar, você vai orientar, não é? É. O mentor vai ser orientado. Mas todo mundo tem um livre-arbítrio. Sim. Cada um segue aquilo que quer. É. Não é? Sim, senhor. E aquele que segue aquilo que não está estabelecido aqui dentro, uhum, não vai ficar aqui dentro. Já entendeu? Sim, claro. Por quê? Então, é uma corrente, né, seu capo? O trabalho do guardião, só para completar, o trabalho do guardião é o mesmo trabalho que a sua mãe e seu pai fizeram quando você era criança. É. Quando você faz uma coisa errada, o que a sua mãe faz? Ou seu pai faz? Já corrige você? Corrige na hora. Mas assim não tá certo, meu filho. Faz assim. Então, para que fique claro que o guardião luta sim pelo seu médium. Basta o seu médium cumprir o que o guardião fala. Não só o guardião, né? Qualquer mentor. É a corrente mediúnica. Então, se você pede para o seu médium, seja ele o grau que for dentro de uma casa, se corrigir, é pro bem. Então, quando a gente fala de deixar para lá, não é abandonar o barco, não. Mas antes disso, luta-se pelo médio, luta-se pelo certo, se orienta, se corrige, se pune às vezes, para que ele se mantenha na linha. Que esse é o trabalho proposto. Agora, como o meu amigo Sete falou aqui, tem o livre-arbítrio. Se ele escolher outro caminho, é. Eu não sou obrigado a ir pelo mesmo caminho. Não. Correto? Tá certo. E assim funciona. O que o senhor ia falar? Eu ia falar de corrente espiritual e por que que é necessário, talvez é bem por isso que o seu Sete explicou, sobretudo na Umbanda, todo mundo está no mesmo equilíbrio, pelo menos ter o esforço de estar no mesmo equilíbrio, porque às vezes um gomo de uma corrente que cai, a corrente inteira não serve para mais nada. Não é assim mesmo? Não serve para mais nada, se sustenta, se dissipa, né? Uhum. Então, como é que o médium deve se portar para a corrente estar sempre ali, forte? Como o médium deve se portar? É. Primeiro, seguir as orientações da casa. Se você entra numa casa e simpatiza, seu coração está por essa casa, ela deve ter normas. É. Seguir as normas. Tá. Preparo de execução. E quem legisla essas normas? Normalmente os mentores da casa e o próprio zelador da casa. Segundo, respeite seus orixás. E existe uma coisa que foi falada na palavra, vamos falar da palavra? Não. Vamos falar da palavra. Vamos sim, senhor. Quando foi falado não usar o santo nome em vão, é porque o nome é uma coisa que se deve respeito. Então não fique usando o nome dos seus mentores para as suas idiotices, para as coisas que você quer fazer. Não faça isso. Respeitar o nome. O santo nome, na minha concepção, na minha, como Exu, que qualquer nome... O nome é santo, o nome. Qualquer nome deve ser respeitado. Você tem um nome, não tem? Sim, senhor. Eu devo respeito ao seu nome e você deve respeito ao meu nome. É. Correto? Sim. Respeitar o nome dos mentores, ter respeito pela espiritualidade e ter e estar disposto a aprender. E como eu faço para aprender? Buscar a orientação de quem é responsável por você espiritualmente. E buscar os mecanismos que você tem aqui na Terra. O mentor é um deles. Não é isso que você está fazendo aqui? Sim. O mentor é um deles. E os demais, quais são? Você não tem um monte de fontes de conhecimento aqui na Terra? Temos. Ah, mas eu acho que a verdade, tudo é verdade. Tudo foi estudado e falado. Então jamais você pode dizer que alguém está falando uma mentira. Quando você está falando aqui, quando você está dizendo que um determinado ensinamento está errado, é porque você está começando a achar que o mundo ele é... Esse tamanhozinho, o mundo. Então aquilo que você não concorda, você estuda, aprende e absorve. Então é a busca do conhecimento. E aqui na Terra, até pelo mundo ir girando, e a tecnologia de vocês ir avançando, o conhecimento está na sua cara. Você não aprende se você não quiser. Nossa. E aprender. E criar o seu próprio juízo. Porque se você tem tudo, você tem que criar opinião sobre alguma coisa. Aí vem o livre-arbítrio. E eu, como Exu de leitor, só quero que você escolha o caminho certo. Que é mais fácil. Por experiência própria. Não é? Nossa conversa não começou assim? Começou assim. Onde você veio? Você sofreu? Você... Não é assim? Sim. Então essa é a recomendação que eu tenho. Ah. E tudo da forma mais simples possível. Questionar. Às vezes eu sempre falo pro aparelho. Faça depois, pergunta o porquê. Ah. Se for uma coisa urgente. Execute e depois vem a explicação. Porque tem a intuição de vocês sempre. Até porque você tem que exigir uma explicação de tudo que você faz, senão você não aprende. Você não é boneco, você pensa. É. Responsável. Você não está em transe. Espero que nunca precise. Tá? Não. Faz tudo certinho que não vai precisar de transe. Tá certo, vou fazer. Tá certo? Sim. É assim que funciona. Seja simplista. E queira absorver o conhecimento do mundo. Isso. Não feche a porta nunca para o conhecimento. Ah, mas eu só quero saber, um exemplo, eu só quero saber sobre o Exu que me rege, que é o seu capa preta. Não, vá aprender sobre o seu Tiri, sobre o seu Sete. Quanto mais conhecimento, mais respeito. Tá certo. E quanto mais conhecimento, mais facilmente você faz um juízo sobre as coisas, não é isso? Mais conhecimento, mais facilmente você mais faz um juízo sobre as coisas. Sim, exatamente. Uhum. Você tem uma opinião Se você não tem conhecimento, como é que você vai ter opinião sobre determinada coisa? Fica difícil. Como é que você vai avaliar se essa coisa é certa ou se é errada? Ué? Então. Às vezes pro ser humano é mais fácil falar, você não presta. Não é? Aí ele não presta, o Exu não presta, não sei quem não presta, não é assim? É. Mas não, procure entender, procure analisar a situação, estudar, se informar. Nada mais é o trabalho que você está fazendo, levando informação para quem é leigo. Sim. E esse é o caso. E esse é bem o caso que, inclusive, a gente está vendo agora. Que a pessoa aponta sem saber o porquê, é o tal, fala assim, ah lá, eles fumam e bebem e são viciados. Não abandonaram o vício. Já tratamos disso várias vezes nos nossos diálogos. Os senhores querem comentar? Os senhores, por fumar, por acaso, são viciados? Mas que eu fumo pra usar o charuto como defumação. Mas eu também gosto de fumar. Fumar é bom. Prazeroso. Por que eu vou ser um espírito hipócrita dizer que eu não gosto de fumar? Pra fazer bonito, não. Tá sendo usado como curiador, que nem o pessoal fala, tá. Defumar, sim, mas eu também ainda percebo o sabor de um bom fogo. Ah. Até porque quando eu era o encarnado. E o Exu é o que tá mais próximo de vocês. Ah lá. Seu Sete. Eu? É. Não me considero viciado, não. Até porque se eu tiver que vir trabalhar aqui sem charuto, sem capa, sem a bebida, é claro que eu vou vir trabalhar. Uhum. Agora, o senhor... Como a gente sempre diz aqui, né? É. O senhor não gosta de ganhar presente? É. Então. Ah lá. E aqui, todos são considerados amigos. Amigos. Não é? Sim. Porque você estabelece uma relação, um canal com aquele filho da casa, ou aquele que vem aqui solicitar ajuda. Sim. Ou nem sempre vem solicitar ajuda, vem para conversar, para buscar conhecimento. Então você estabelece uma relação. E não é bom ser presenteado? Sempre. Se você tem condições de dar um presente a alguém, por que, que você não daria? É. Não é assim? É. Se alguém tem condição de me dar um presente aqui, por que, que eu não vou receber? Se meu aparelho tem condição de me dar, de me sustentar com uma bebida boa, com um bom charuto, por que, que eu não vou aceitar? Claro que eu vou aceitar. Certo? Se não tiver, eu venho, mas já que tem, eu quero. É. Tem que ser bom. Mas eu gosto. E tem que ser do melhor? Tem que ser bom, né? O senhor sabe que o seu mestre, a fruta que ele mais gostava era essa aqui, né? Qual mestre? Qual é o seu mestre? Você serve a quem? Ah, Jesus. Qual a fruta que Jesus mais gostava? A uva. Agora, por que, que eu não posso gostar de uva e usar a uva pra mim, pra ajudar a abastecer o médium de energia fluídica? Porque eu tô consumindo aqui, não tô? É. Será que eu não reverto isso aqui em energia pra ele? Sim. Sim. Então você acredita no que eu tô falando? Sim, acredito. Se precisar, vem sem nada. Mas se tem, eu quero. Tá. Esse, estereótipo, mas é bonita a palavra. É. Nós somos assim. Então não vamos... Você não falou pra gente ser do jeito que é? É, eu pedi. O Exu é assim. Sim. O povo é assim. Então aí tira um pouco da... Porque eu vi o senhor não tem vergonha de dizer que o senhor gosta do charuto. Eu gosto de muito mais coisa, não, moço. Não posso falar aqui. Então, E é o que você pensou mesmo. Eu pensei mesmo, que ele gosta de andar de cavalo. Não foi o que vocês pensaram? Então, pode falar. Mas a gente que vê o sagrado na religião não gosta de associar. Sobretudo na Umbanda, a gente gosta de dizer que o Exu é um espírito de luz, um espírito que trabalha para a proteção e para o bem, e jamais um espírito que gosta das coisas que a gente considera uma pessoa, por exemplo, viciada, não poder, por exemplo, dar um conselho, porque ela não consegue nem cuidar dela mesma. Como é que, eu, como Exu, que fiz tudo o que fiz quando estava encarnado, que tive meu perispírito marcado, né? Vou dizer que você não cria determinados vícios, você abandona isso com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. A alma precisa de tratamento. O espírito precisa de tratamento. Aí você vai falar, o senhor está doente? Não, não estou doente, não. Está entendendo? Sim, o senhor não está doente, mas está em fase de tratamento. Pode ser, digamos que sim. Uhum. O tratamento é contínuo. E o que, que faz alcançar a cura? As minhas atitudes. Porque às vezes você está preocupado com o meu charuto e com a minha bebida, mas esquece do que eu faço. não é? É. Tá, quem tá preocupado com a uva, mas ele come uva. É. E o que eu faço? Não serve pra nada. Seu e o ser humano vai direto no defeito. Vai. Não vai na qualidade. Não vai. Não é? É. Agora, o que é o correto? É se analisar como um todo. Sim. Se analisa como um todo? É. E depois você cria sua opinião, não julga. Não é? E às vezes isso acontece, viu, moço? Até entre os próprios membros da religião. Pois aí, é. Que devia ser compreensível e não são. Não são. Não é? É. Porque aí vem aquilo que eu falei pro senhor. Quando você cria a sua própria verdade e bate o martelo, começa a rever os seus conceitos, viu? Ah, lá. O senhor tá usando um negócio aí que há muito tempo atrás não existia e hoje existe. Por quê? Porque o mundo se transforma. Sim. Tudo se transforma. É. Tudo muda. Pra frente ou pra trás. Ia fazer pra trás. Pra frente é pra cá e pra trás é pra lá. Tá entendendo, moço? Sim. Fui claro? Foi. Então, e o que eu tô usando, o senhor fala, é o crucifixo. O senhor, para quem está ouvindo só, é o crucifixo que o senhor quis dizer, que eu estou usando que não tinha antes? Não, não, tô, não é o crucifixo, não. É o quê? O crucifixo também, vamos usar ele como exemplo, tá já bom, que você tá. Citou. Não, é só assim os outros estão. Ele ouvindo. Veio depois do quê? De um resgate, não foi? Foi. Tinha antes? Não. Agora tem. Tem. Como é que o senhor acha? Se transforma, foi uma transformação que ocorreu, aliás, a história mais famosa... Né? É. No mundo. É a única que tem em todo lugar. Ei. Ou em quase todos. É. Se acreditando ou não, foi a que atingiu o universo. É. Né? Pode falar. Os senhores acham, por exemplo, que os compadres dos senhores, porque os Exus também ouvem do lado das pessoas que estão ouvindo lá em casa agora, o Exu de cada um, às vezes ouvem o que os senhores estão dizendo. Os senhores acham que eles vão ficar... bem representados se os senhores disserem, por exemplo, eu gosto das coisas que na terra faz mal para vocês. Que é, repete de novo. Por exemplo. Não entendi. É, muito Exu tá, às vezes ouve isso, ou até Babalorixá, e fala assim, nossa, olha os Exus de lei, tronados, dizendo que gostam ainda do cigarro e da bebida. Todo mundo diz eu o seguinte... Eu disse que eu aprecio. É. Viciado é um termo pesado. É pesado, é pesado. Espero ter deixado claro que isso. Eu aprecio. Aprecia. E o senhor falou mesmo, né? Que se não tiver, o senhor não liga. O senhor serve também. Não liga, mas se tiver, melhor. Ah lá, se tiver, é melhor. Ó, se tem, não vou usar, por quê? Então, mas quando o umbandista fala assim, ele é confrontado com o tal do cigarro da bebida, ele sempre fala assim, e eu já ouvi... Mas é pra limpeza, eles não gostam. Mas eu falei isso aqui. Sim, mas eles não gostam, é só pra limpeza, só usa pra limpeza. Isso um umbandista assim. Fala? Fala. Ser humano? Sim, não. Sim. Tô falando de espírito aqui. Fala, é ela. O ser humano acha, ele pode achar o que ele quiser. Então fica sozinho, se vira sozinho. Eu falei com uma entidade, falou, a pessoa tem asma, o senhor não pode parar de fumar. Ele falou, procura ajuda em outro lugar. Tem tanto lugar que pode ser ajudado. Mas no Capa Branca. Capa Branca? Quem que é o Capa Branca? Não é médico que vocês falam aqui? Médico, tá certo. Não, é que no contexto da Umbanda, às vezes o povo fala, tem capa preta, deve ter capa branca. O problema é assim. Sim, senhor. Você precisa ser o que você é. É, autêntico. Né? Uhum. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. O que você vê é isso, você fala uma coisa e faz outra. É. E não adianta eu, e eu não vou ficar dando uma explicação aqui pra agradar ninguém. Não. Não, eu vou falar, eu sou um espírito livre. É. Eu tenho que arcar com as minhas consequências aqui. Tem. Então se A, B, C, D vai achar. Não me importa. Tá certo. Não me importa. Não estou preocupado com isso. Isso. Estou preocupado em responder, porque a sua pergunta era direcionada a esse espírito esse, aqui, não é? Isso. E a opinião na sua realidade. Né? Eu respondo por mim e ele responde por sim. Ele. Sim. Então, ele não se mete na minha resposta, eu não meto na dele, pronto. Seu sete. Uhum. Certo? É porque quem vem aqui tem que se submeter ao que está aqui. Tem. Se o senhor vem buscar ajuda, é. Não interessa o que eu sou, como eu falo ou como eu penso, é. Tá certo? Porque eu sou o que eu sou, pouco me importa o que o senhor acha de mim. Ah lá. Certo? Isso. Eu falo o que eu tenho que falar, é. Eu falo a verdade, todo mundo aqui que está presente sabe disso, né? É. Fala a verdade. E tem quem gosta, é. Não é? Precisa. Porque sabe que vai sentar aqui, vai ouvir a verdade, porque eu não vou enganar ninguém. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém, perder meu tempo. Ah lá. Tá certo? Sim. Um ser humano porcaria aqui que vem buscar palavra bonita. Ai. Tá certo? Eu tô aqui pra fazer o que eu tenho que fazer. Porque como eu disse pro senhor, eu sou um executor. É. Tá certo? Sim. Então eu vou executar aquilo que me pede, se tiver merecimento. Ah lá. Então eu venho aqui para fornecer algum tipo de auxílio. E quem vai sentar aqui na minha frente e vai me julgar bem ou mal, dane-se, pouco me importa. Tô cagando. Isso. Você entendeu? Tá claro? Sim, sim, senhor. Então, é isso, é o que o senhor falou logo aqui no início. É. As pessoas, infelizmente o ser humano é assim, ele julga alguém por uma fotografia, não é? Naquele instante, ah, eu tô sentado na sua frente, você é assim, você... Ele é um Exu, ele fuma, ele fala palavrão. É. Claro que eu falo. Fala. Eu falo porque eu sou assim. Eu tenho vergonha de ser assim? Claro que eu não tenho vergonha. Não. Porque se eu tivesse vergonha, eu não estaria aqui. Não. Falando desse jeito. É. Não é? Sim. Então, quem tá aqui, sentado na minha frente, vai se submeter. Quem gostar, vai voltar. Quem não gostar, foda-se. Tô pouco me importando. Tá certo. Ó, e tem mais, viu, moço? Sim. E tem mais. Pra ser mais claro, no que o senhor tá querendo saber, sim, pra deixar claro, deixa funciona claro. Assim. O senhor vem no lugar. O senhor chegou aqui, a casa tá em funcionamento. Tá aberto. Como deve funcionar? O senhor chega lá, ponta lá na porta. Então o senhor vai olhar e falar, olha, eu não gostei. O que você tem que fazer? Falar mal ou ir embora? Embora, ué. Vai embora, deixa nós em paz. Se você não fuma, se você não gosta disso, viva a sua verdade, mas me deixa em paz. É. Ah, não. É. O ser humano gosta de vir, aí fica. Ah, eu não gostei, mas vou ficar pra rir depois. Nossa. Então ri. Ri e cita meu nome. Pode rir. Quem ri por último, ri melhor. É. Então você tem que respeitar aquilo que você não conhece. Né? E se não agrada o seu coração, vá para um lugar onde o seu coração seja acolhido, bonitinho. Sim, sim. Mas deixa nós em paz. É. Deixa essa casa em paz, como deixa a casa do outro irmão em paz. Procure. Porque dentro da religião, no início, todos são ciganos, né? Procura até algum lugar que você fala, que meu coração vai ficar aqui, eu gostei. Oh, não é assim? É. Não é isso que o senhor busca? Isso. Eu tô falando, aqui nós temos um tipo de diálogo diferente, assim, né? Mas... é mais ali, claro, pra dar uma porrada. Agora, com eles lá, eu gostei dessa entidade, eu gostei do atendimento, eu gostei. Então fica. E como você fala, né? Que Deus te abençoe. Isso. Não é não? Graças. Agora, se você não gostou, pega as suas coisas, vai embora e deixa nós em paz. Sim. Se você não gostou, os outros gostaram. Sim. Então você não precisa ficar aqui lançando energia negativa, nem amaldiçoando nada. É. Tá certo. Tá certo? Tem inclusive uma frase do... Porque nós, na instituição, na hierarquia, nós devemos respeito a qualquer babalorixá. Ah, mas o babalorixá deve respeito ao Exu também. De igual maneira. Ou seja, o Exu, ou seja, o índio, seja quem for. Tá entendendo? Porque quando você critica, você está criticando a si próprio, que é uma coisa que você acredita. É. Agora, só porque não é do jeito que você acha, que é do jeito que você quer, se a sua escola é assim, respeite respeita a outra escola. Sim. Respeita, só respeitar. Eu não vou lá incomodar ninguém. Uhum. Então não vem mexer o saco aqui também. Sim. Não. Né? Tá certo. E se eu agir errado, vai ter quem vai vir me punir. Não vai? Vai. Não tem lei? É. Então eu não tô para ser julgado por ser humano. E às vezes até por alguns espíritos aí. Não gostou? Problema do espírito. Problema do ser humano. Tá? Viva a sua realidade. Porque cada espírito tem uma opinião. Não é assim? Sim. Que se eu tomo conta daqui, eu tô expondo a minha opinião. É. Junto com o outro Exu que toma conta aqui, que é o 7. Sim. Agora, se eu fiz isso assim, eu não quero opinião de fora aqui, não. Não precisa, né? Não precisa. Eu tenho que fazer isso aqui funcionar direito e prestar conta pra lei. É. Porque isso aqui, como toda casa, além das investidas, ela é fiscalizada. Fiscalizada? Claro. Por você quê? Não pode você não pode dizer que trabalha em nome da lei sem a lei verificar se o que você faz é lei. Você não faz o que você quer, não. Ou você faz durante um certo tempo. Depois alguém vem e puxa seu tapete também. Entendi. Nossa. Ah, mas é você que... É o espírito que faz... Normalmente é o encarnado. O espírito que já saiu da gelada não vai querer voltar pra você. É o da bem quente, né? Não quer voltar porque é ruim. Não quer voltar? Não, de forma alguma. Se você passou pelo resgate, uhum, sofreu, sabe o que é, vai lá pra lá de novo? É. Eu não quero pra mim. Não. Eu quero é ter um exército maior, mais evolução, mais conhecimento. Porque se você está aqui, está aprendendo, eu também estou aprendendo alguma coisa com você. Oh, graças a Deus. O senhor está sendo analisado aqui. Né? Sim. O que você faz serve para alguma coisa, pode ter certeza disso. Tá certo. Tudo que qualquer encarnado ou desencarnado faz tem uma consequência, vai acontecer alguma coisa e vai ter fim na história. Entendi. Então, seu Sete, por exemplo, quando alguém vai procurar o Exu, ali está uma entidade preocupada com a caridade, porque a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, e ele tem as suas ferramentas, o senhor está dizendo. Se não gosta das ferramentas que eu uso, vai num outro lugar que usa ferramenta diferente e às vezes alcança o mesmo resultado. Sim, é claro. Ah, você tem que ir para um lugar onde você se identifica com ele. Ah, não é? Uhum. Você vai num lugar, você permanece nesse lugar, uhum, e você não se identifica com ele, o que você está fazendo ali? É. É assim? Então, uhum, o que importa, uhum, é o resultado, uhum, e mais do que o resultado, uhum, é o que você fez, eu, enquanto espírito, uhum, fiz para chegar no resultado. Uhum. Que o que eu fiz para chegar no resultado, isso é que tem que ser certo. E eu não sou caridoso com ninguém. Eita. Tá certo? Eu sou justo. Eu procuro fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que a pessoa tem merecimento. Se ela tem merecimento, o senhor acha que se sentar alguém aqui pra mim e falar assim, ah, você faz, você ferra a vida do fulano lá, troca de uma garrafa de pinga, e aí? Que eu vou te deixar lá na encruzilhada. E aí? O senhor acha que eu vou fazer? Eu acho que não. Então. Eu acho que em troca de nada, senhor Faria. Eu vou fazer dentro daquilo que existe merecimento da pessoa receber. Porque se eu prejudicar alguém, quem é que vai estar sendo prejudicado? É o senhor mesmo. É claro, moço. É. Então tem muito ser humano que chega aqui, senta e se dá o direito de pedir o que quer. É. E ainda acha que você é bobo. Nossa. Né? Sim, tem. Tem mesmo. Que acha que você vai fazer por qualquer troca de porcaria e de bosta que te dá. Desinformado. Não é? Sim. Desinformado. Aí o senhor disse tudo. Desinformado. É. Certo? Sim. E então, seu capa preta. Pode falar, mano. A gente da Umbanda gosta de ver o Exu como um espírito benevolente. Benevolente? É. Muito benevolente. Muito. Pode falar, continua. E que jamais um Exu de lei vai aceitar uma proposta de fazer o mal pra alguém. Mesmo que o seu próprio babalaô fale, vai lá e faz o mal pra aquele rapaz lá. Exu tornado faz mal? Aqui, no babalô aqui quem manda nele sou eu. É o contrário, né? Tem lugar que fala que o babalô que manda no espírito. É. Aqui é o contrário, é o espírito que manda os babalão. Nós que manda neles. Uhum. Vamos começar por aí, a casa. A casa. Aqui. Sim. Então, você falou que é o babalô. Não, nós manda no babalô. Ah. Pra usar bem a linguagem da terra. Certo. Não precisa ser tão agressivo assim, mas faz pra sentido. Ser bem incisivo. Faz sentido. Né? É. Como funciona aqui com nós? Você vai vir aqui e você tá aqui. Aí entra lá. A divindade, o ser humano, né? Que ele se acha uma divindade. E vai vir falar. Papagaio não fala? Fala. Fala. Então o que acontece? Ele vem e faz o pedido dele. Eu, vou falar por mim agora. Uhum. Qualquer pedido que você me fizer, qualquer situação, eu primeiro averigo o que está acontecendo e depois tomo uma atitude. Ah. Então, a pessoa vem aqui pedir uma coisa que você, que a lei... Diz que é errado. E eu vou correr com a pessoa daqui tratar ela mal? Não. Não. Vou ouvir. Você escuta. Você vai escutar. Tá? Vem o pedido. Você verifica o que foi pedido, verifica a fonte. Você nunca foi num lugar onde... Ah, onde é que tá lá quem fez? É. Onde é esse lugar que nós precisamos explodir lá? É. Onde é... Por quê? Vamos lá ver. Quem tá envolvido? Quem tá envolvido, quem são? Ah lá. Verificar. Quem... Uhum. E só cabe a verificação se for um pedido que tiver dentro da lei que mereça ser verificado. Agora, se sentar aqui pra mim falar bobagem, ah, porque eu quero isso, quero aquilo, quero... Ah, você quer? Quer? Eu também quero, eu escuto. Uma boa caminhada. E o pedido vira energia negativa que eu levo depois embora. Acabou por aí a consulta, acabou por aí o contrato. Por quê, Cabo? Porque eu não quero voltar pra trás, pra quê? Eu não falei nada de benevolente aqui até agora. É, tô vendo, tô esperando chegar. Não tem nada de benevolente aqui não. Aqui tem, se avalia aquilo que estiver dentro da lei e se executa. Agora, benevolente, bondade, aí abre as cortinas aí e chama o resto do povo lá. É eles lá mesmo. Aqui nós estamos para atuar na lei, garantir o guardião. Agora, nada impede de chegar uma pessoa aqui, querer que solucione um problema, uma dor, né? Uma doença, uma pessoa chega com uma dor aqui no pescoço, nas costas, fazer uma cirurgia espiritual. A gente pode dar encaminhamento até fazer. Ah. Por que não? Tem conhecimento para isso. É. Nós temos. Vocês têm conhecimento para fazer uma cirurgia espiritual? Tem. Nós temos. Por que não? Só tem médico aqui na Terra, é? Tem que ter um merecimento, seu Sete. Claro que tem que ter merecimento. Lá. Agora, o senhor acha que eu vou atender quem tá doente ou quem tá preocupado em tomar a mulher ou o homem do outro lá? Oh. Vou atender qual? Eu? O senhor vendo aqui meu estereótipo. Não é não? O senhor falar assim, o senhor acha que eu vou atender quem? Quem tá realmente necessitado. Quem tá necessitado. Por isso que eu sou um enxu de lei e tenho que avaliar isso. Ah. Isso é um direito que me foi dado. Ah. E ninguém tira de mim. Não interessa o que você acha ou o que eles acham aqui não. Isso é direito meu. O senhor tá entendendo? Sim, sim. Então, perante a avaliação dos guardiões, mas aqui esse pedido pode chegar aqui nos responsáveis pela casa, uhum. Mas pode chegar no enxu deles ou na pombagira deles lá. E aí? E aí? Lei da casa. Tem que aplicar a lei da casa. A lei da casa vai ser do jeito que eu estou falando. Isso. Aí será que o guardião que está com eles lá, que é tão importante quanto eu, vai me agradecer ou vai me amaldiçoar? Vai agradecer. Vai agradecer. Vai agradecer. Então você se torna a casa mais forte. Porque você não sustenta nada sozinho. Você sustenta sozinho quando você inicia uma casa espiritual que está você sozinho. É. Então, importante aqui somos só nós dois? Não. Não. O importante é o eixo dele, dela, dele. É todo mundo é importante. Todo guardião é importante. Todo guardião se respeita. Claro. Eu tenho que respeitar, sim, o seu guardião. Sim. É por isso, então, que vocês normalmente não se chamam de amigo, se chamam de compadre e comadre. Porque se o seu, por exemplo, se o seu Sete sair da lei... Azar dele. Só acham que vou atrás dele lá? E esse acha que ele vai vir me ajudar? Ele vai ser punido. Vai. Isso não impede que depois amizade possa ser resgatado de novo. Isso. Resgatado. Amizade é um negócio assim muito pessoal, não, né? Não é coisa de Exu. Quem que é o seu melhor amigo no mundo espiritual? Eu. É. Seu capa preta. Eu mesmo. Eu sou meu amigo. Você entendeu outra coisa? Agora... Meu melhor amigo do mundo espiritual sou eu. E o dele é ele, mas somos aqui com... É compadre. Boa colocação da terra, né? Uhum. Boa. É, só compadre e comadre. Andou errado já agora, porque... Gostei, o senhor tá certo, é. É. Somos compadre, é isso aí. O senhor tava dizendo de baba longe. Isso, né? Vai lá. O senhor tá achando que se meu aparelho sair fora da linha... Uhum. Porque é babalorixá. Só porque ele é babalorixá e que mantém essa casa aqui andando. Uhum. Ou que ela pedir que eu faça alguma coisa errada, que não está dentro um da acordo. Não está de acordo com aquilo que eu penso, uhum, ou da forma como eu ajo, eu vou fazer. É. Ela que não me respeita, para ver o que ela vai ter. Nossa. Entendeu? Porque sim, eu respeito ela. O senhor respeita, sim. Claro. A opinião dela é importante. Aliás, ela nem por ela nem gostaria de estar aqui hoje. É. O senhor dá risada. Não, é importante, mas tem que fazer o que nós queremos. Então, considero a opinião dela muito importante. Agora, por que que eu não estaria aqui? É. Se eu posso dar uma informação, se eu posso dizer, sim, determinada forma que se atua dentro do mundo de Exu. Isso. Porque não dá às pessoas essa oportunidade de acesso à informação. Oportunidade de aprendizado. Não é? Isso. Então, respeito a opinião dela. Só que assim, nesse momento, quem decide sou eu. Tá certo. Assim como eu decido em outros aspectos também, no que diz respeito à mediunidade e à firmeza e à sustentação dessa casa. Assim como ele, não é? Sim. Então, se meu aparelho sair da linha em algum momento, ela vai ser chamada a atenção para isso. Agora, se for por uma decisão dela continuar dentro do trilho que não é o meu, então, que vai me manter preso a esse aparelho? Porque ele é só um aparelho, ele é um instrumento. Sim. Um instrumento de trabalho. É. Claro que eu gosto dela. É. Claro que eu gosto, aprecio. Sim, comadre. Desde que faça o que eu quero. Olha lá. Não é? É. Assim, é por isso que se chama de parceria. Oh. Interesse comum. Sim. Quando não tem interesse comum... É. Tchau. Muito obrigado. Tá certo? Sim. Isso, moça, é claro que eu tô falando. É. Não é uma coisa da noite pro dia, não é? É. Isso tudo é um processo. Que quem me ouve falar assim pensa que não, ah, saiu. Saiu do trilho, tá fudido, né? É. Não. Nossa. Não é assim? Isso é um processo. Como ele falou logo no início. É. Você vem, você chama, você corrige, você orienta, você dá várias oportunidades. Dá. Agora, a partir do momento que cada um escolhe aquilo que quer seguir, então siga sozinho. Eu não sou obrigado a seguir o que você quer seguir. Sim. Isso. É, tá certo. Não é assim que funciona. Ah, sozinho não vai estar, né, seu Sete? Vai não estar vai. Sempre com companhia do mesmo... Vai. Do mesmo, da mesma semelhança que anda junto, né? Sim. Interesse comum, viu? Então, quando o senhor diz, é ela que faça o que eu quero, o senhor nunca vai pedir para ela fazer uma coisa que esteja fora da realidade da saúde dela, do alcance financeiro? Não. Ah lá. Porque eu sei das necessidades, das possibilidades dela. Ah lá. Certo? Tá certo. Só que eu também tenho que fazer minha parte. Ela faz a dela e eu faço a minha. Aham. Não é isso? É. Entendi. Eu jamais vou pedir aquilo que está além da possibilidade. Eu sei que tudo que é aquilo que eu pedi vai poder ser feito. Entendi. Até porque se nós tirar tudo, nós não vai ter o que consumir, né? É. Aí vai ter que vir sem nada. É. Tem que ser bonzinho. Vai ter que vir sem capa, tem que vir sem charuto, tem que vir sem uva. É. Então o melhor deixar bom. Às vezes, seu capa preta, a pessoa fala assim, você é um bandista. Então você deve ter um Exu que te acompanha. Daí a pessoa já fica com medo. Medo do quê? Ué, se o menino ele é da Umbanda e ele tem um Exu, a pessoa fala, ixi, agora o Exu vai andar com ele, vai entrar na minha casa, vai fazer mal na minha vida. O que o senhor tem a dizer para uma pessoa que não gosta de se aproximar de uma pessoa da Umbanda com medo do Exu? Não vai para outro lugar. Não vai na Umbanda. Não vai para Umbanda. A partir do momento que você busca auxílio desse nome que você falou em Umbanda, da espiritualidade, você tem que estar aberto a receber ajuda. Sim. De qualquer mentor. É. Não é guia, é o mentor? Isso, então eu guio. Sim. Né? Sim. Então eu chamo isso de quem quer a espiritualidade e não quer ter o Exu envolvido de preconceituoso. Nossa. Se você quer a espiritualidade sem Exu, vai para outra morada. Uhum. Não falei que a morada do pai tem vários lugares? É. Procura a morada que o seu coração alenta. Agora, se você quer conviver a espiritualidade e renegar a existência do Exu, você está no lugar errado. Você está virando as costas para a realidade. Você está querendo criar um mundo seu. E você não é dono de nada. Você é pequenininho o tamanho comparado ao tamanho do universo. Respeite isso. Isso. Isso que eu teria para falar. Entendi. Hã? Porque veja bem, respeitar o Exu não é conviver com o Exu. Nala. São coisas diferentes. A casa aqui, vocês não tem aí o que vocês chamam de calendário? Assim, toda casa tem, não tem? Tem. Então tem o dia que tá o índio, tem o dia que tô eu. Vem no dia deles lá. Vem no dia do velho, vem no dia do baiano, vem. Vai, que é aquela história que vai acalentar seu coração. Não parecendo pejorativo. É. Se há a palavra deles que acalenta seu coração, que supre a sua necessidade espiritual, é lá que o senhor tem que ir. É. Porque você tem o livre-arbítrio, você tem direito disso. Agora, isso é diferente de você querer jogar pedra em nós. É. São coisas diferentes, moço. Sim, sim. É? É. Mas assim, seu capa preta. Então, se você quer que um bandista vá na sua casa, é isso que o senhor falou? É. Tipo... Porque tem Exu? Tem Exu mesmo. É, e aí? Então não vai. Vai, arruma outro... Como é que é? Outra um padre, um pastor. Bandista não. Agora, você quer um bandista sem chu? Não tem isso. Por isso que é importante se conhecer, né, moço? Fala. Porque as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, não é? Medo assim? Do que não conhece. Medo do que não conhece. Uhum. Não é? É. Quando alguma coisa vai acontecer na sua vida, alguma mudança vai vir, uhum, é normal você ter medo. Tá certo. Porque é desconhecido, não é assim? Sim, desconhecido. Então tudo que é desconhecido causa incerteza, causa insegurança. Causa não é? Incerteza. Então por isso que a pessoa tem medo, porque não conhece. Ah. A partir do momento que ela vai conhecer que é o Exu, que é a Umbanda, uhum, certo? Como é que funciona o plano astral, então esse medo se dissipa, ele vai embora. É só por isso. Claro. Por isso é importante o conhecimento. Entendi. Por isso que é importante se questionar tudo o que se é pedido para ser feito. Não é assim? Sim. Tá certo. Porque são coisas diferentes, né? São. Você pode frequentar Umbanda, terreiro de Umbanda. Isso. Né? Você pode vir toda vez que tiver aqui o baiano. É. Então fala só com ele. Agora, você quer que o médium não tenha um guardião? É. Mas e no caso assim, por exemplo, a pergunta coisa foi diferente. Mais assim. Pode falar. A pergunta foi mais assim. O menino é da religião evangélica. E ele quer ter um amigo que é da Umbanda. Mas ele tem medo que aquele amigo da Umbanda tenha um Exu, tem medo que o Exu faça mal pra ele. Então ele é um preconceituoso. Olha lá. Ele é... Ah, se essa é a forma de pensamento que você está querendo me transmitir, esse. Então a mente dele foi massificada. Você é um escravo do pensamento do seu líder espiritual. É isso que você é. E aqui o ser humano é pensante, como o espírito também é pensante, porque o espírito nada mais é que o ser humano desencarnado. Tá. Que pela lei foi imposto a seguir um caminho diferente e resgatar aquilo que fez de bom ou de ruim de uma forma diferente. Então, a partir de uma volta, falar que eu já tinha falado pro senhor. É. De um momento que você acha que o mundo é só esse cinzeiro aqui, reveja seus conceitos. Porque o mundo não é do jeito que o ser humano quer. O mundo é o mundo, é livre, é gigantesco. É. O universo é imenso. É. Então, você querer deixar de ter um amigo, se você, como você falou aí, a religião... O moço é evangélico, ou espírita... Não quer ter um amigo bandista, então ele precisa rever os conceitos. Está massificado pelo seu líder espiritual. Tá lá. É um conceito errado. Então você está pregando preconceito. Preconceito religioso, como tem preconceito por cor, preconceito por seja lá pelo que for. Preconceito por opção sexual, seja lá o que for. Isso para mim chama-se preconceito. Não tem nenhuma verdade nisso. Apesar... Verdade sobre o quê? A verdade é o que eu te falei. Sim, pra mim, a minha opinião assim, é que foi massificado. Tá lá. Tá com a mente dominada. Tá a mente dominada. Você não precisa... Você pode ter a opção de ter um amigo ou não. Mas agora, por quê? Por causa do guardião? Por causa da opção isso. religiosa dele? É. Então você é um hipócrita. Isso. Certo? Uhum. Então ele não tem... Aliás, acho que vai ser um favor pra aquele que, não... que vai deixar de ser um amigo. É o contrário. É o contrário. É que pega lá a religião dele, enfia na sacola e vai para outro lugar, para não falar outra coisa. Nossa. Religião não é condição para ser amigo de alguém ou de se for. Ou o senhor acha que você entrar aqui, naquela porteira lá, pessoa que sente seu coração mais feliz em qualquer outra morada do pai, eu vou tratar mal? Porque não. Não faz sentido. Vou até dar uma ouvinha aqui. Tá entendendo? Tô. São coisas diferentes. Sim, sim. Então o preconceito não pode ser pregado em nenhuma esfera. Isso é preconceito. E quem tem preconceito contra o meu povo, não falando do capa preta aqui não. Não precisa, não me procure. Vai procurar outra esfera, procura outro tipo de espírito, não. Preconceito de Exu é o meu povo, me ofende. Então eu estou do lado dos meus. Ah lá. Tenho orgulho do meu povo. Não é? Tá certo. Tenho orgulho do que sou. Mas não sou sozinho. Somos os guardiões. Sim. Então, seja qualquer guardião que você tenha conversado, ele é meu povo. Opinião diferente. Metodologia de administrar uma casa diferente. Mas é o meu povo. É meu compadre. Ei. Chegou naquilo que o senhor estava falando. Sim. Certo? Tá certo. Então depende da transgressão que você escolher, mexe com mais de um. Foi como eu falei em relação ao seu trabalho. É. Seu